chegou e me levou como uma onda. Pintou e conquistou meu coração. Não consigo esquecer aquele beijo na beira do mar, não. Sem o teu calor eu fico tonta. Não consigo suportar a solidão. Sou jardim sem flor, luar sem amor, não tem graça, não. Esquece o que ficou pra trás, deixa o que passou pra lá e vem correndo pros meus braços. Falar de amor é fácil, difícil é enganar o coração. Liga pra mim, liga pra mim, diga que vem, diga que vem. Faz um carinho, sou seu neném. Fala baixinho no meu ouvidinho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Liga pra mim, diga que vem. Faz um carinho, sou seu neném. Fala baixinho no meu ouvidinho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Chegou e me levou como uma onda. Pintou e conquistou meu coração. Não consigo esquecer aquele beijo na beira do mar, não. Oh! Sem o seu calor eu fico tonta. Não consigo suportar a solidão. Sou jardim sem flor, luar sem amor. Ficou pra trás, deixa o que passou pra lá e vem correndo pros meus braços.